Juliette, Bravo Delta. Papatango, Juliette, Bravo Delta. Pronto para cópia. Autoridade Terra November, Tango Romeu, uma centena. Passeio Plano Yankee. Subida Moma, após Moma direto, primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é 5162 e o controle 120, decimal 8. 5514, good morning. 5514, radar contact on takeoff, climb maintain flight level 130. Conte departure, TP 5514. Via conte departure, TP 5514, climb to 130. Juliette, Bravo Delta, acionamento, táxi, decolagem, 14-18-95. 3-1-5-3, pronto para cópia. Confio o tráfego que chegou para pushback, acionamento. Ato da carga, 6-6. Ciente, ato, aguarde mais alguns instantes para o pushback. Ok, parte em break-on. Mike X-Ray Golf, no rebote, autorizado até o portão 05, informe terno do rebote. Ciente, será feito. TAM 3153, pronto cópia. Afirmo, TAM 3153. Autorizado plano para o Galeão, 380, via Pêsulo 10. Da Elena Bridge a subida, curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5490 é o código, 120, decimal 8 é o controle. TAM 3. 153 está autorizado, Galeão, no nível 380, a aerovia Pêsulo 10. De bola da 10, Gael Lida Bridge. 208, controle Salvador. 5410, tá 3153. 3153, despejamento correto, chama para o pushback acionamento. Botará, estacionamento da 3153. Do 4234, autorizado a final do IRS X-Ray para a pista 10, reposta localizador. Autorizado, X-Ray, reposta no localizador, o azul 4234. Vou no 897. Desculpa, não entendi. Podia repetir por 97? Chama agora Recife, frequência 125-1 no bom voo. Obrigado, bom dia. Será o 9970, chama Recife, 125-45, bom dia, bom voo. Qual é 125-45, bom dia, obrigado. Juliette Romeu, paralelo a parte do Pituaçu. Juliette Romeu, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, vai sair litoral sul, paralelo a parte do Pituaçu. Após decolagem, curva à direita, 0115, é o código, 120, decimal 8, é o controle. Juliette Romeo, cotejamento correto, está na massa, só o PLB? 02 a bordo, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 1895, Mike Juliette, alto. APSA cargo, autorizado, puxa, acionamento, paz 3, chapinista. Autorizado, puxa, acionamento para APSA cargo, mas se quiser chamar a prova. No localizador com Campa Vista, Azul 4234. Azul 4234, Torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, Azul 4234, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, final de 7 milhas, tem o Campa Vista. Azul 4234, tráfego avistado, Juxo no 019, por gentileza, confirme, senhor, tem trem baixo travado? 1019, negativo ainda, baixo travado, vai lhe informar quando baixar travado. Copiado, senhor. Gente, bom dia. Ok, grátis, um bom dia. Chave travada, Azul 4234. Azul 4234, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus com 09 nós. Livre pouso, Azul. Salvador, passaria do 9809, bom dia. Um minuto, cópia, passaria do... Escuta. 3153 na tampa para o táxi, PLB de... 9-9, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019, são 3153. No 09, livre táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, ponto de 3153. O Rio 9645 para pushback acionar reatores. Sim, aguarde. Aprovado, Romeu. Chame interseção para ingresso. Solo zona 3, direita no 21, decimal 9, senhor. Direita 21, 9. Mantilhete Romeu, a linda cola pista no 7, vento no 30 graus, zona 09, ajuste no 09, chame fora do solo, Mike Gilete Romeu. A linda cola no 7, Romeu. Solo azul 4234, bom dia. 4234, 4234, prossiga via alfa, chamamento da Juliette. Alfa e chamamento da Juliette, 4234. Salvador, alfa, cargo 6570 para o SAC. Confirme o POB, por favor, e a autonomia. Meu fora. Bom, 12080, grato para regresso. Próxima torre 1895, ajustado no 019. Até como número 2, após a urbanização, pode ficar a torre 1995, atacar o momento. Direto do setor, Max Juliette Romeu, minha escuta permanente. A escuta permanente está autorizada direto do setor? Direto. Dato. Libracionagem para MC Taxi 43. Ei, chamará para o táxi 9645. Azul 4234, fique atento ao ANSA. Após o ingresso de Juliette, portão 01. Gente, atento ao APA Pintura Cancargo, após o 01, azul 4234. Passarela 9809, pronto para cópia? Chega. Autorizado conquista 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida à árvore, lefa, curva direita após a decolagem, 5414 é o código, 120.8 é o controle. 180 para conquista, prossegue com o plano, subida à árvore, conquista a lefa, 9424 é o controle, é 120.8. Só confirmando o transponder 5414 e o controle 120.8. 5414. 1208. Correto, passaria do chame para pushback acionamento. Aparado, passaria do chame 09. Total 9911, pronto para a cópia Fortaleza. Pronto. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via Upper Zulu 19. Subida Momo Frote, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro 90. 5403 é o código, 120.8 é o controle. Autorizada 310, salva Fortaleza, decolando da 10 com a esquerda, 5043 no transponder, só poderia confirmar. É bom, Frote? Bom, Frote, assim, 5403 o código. Transponder? 5403. Pista no zero, vento de 1 no 0 graus, bom no 09, ajuste no 09. Para o táxi com 3 horas e 35 de autonomia, 4 a bordo, alterna Salvador. Táxi Pátio, Easy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019, Rio 9645. Ok, depois de espera, 1895. 70, decolador zona 9, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, tenha um bom voo. 208, obrigado, um bom dia, essa cara vai ser fechada. Bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, ATSA Cargo 6570. ATSA 6570, bom dia, contato radar, sinal 390, saída PUC. 390, saída PUC, ATSA Cargo 6570. Trip 5514. Go ahead. Trip 5514, radar set terminated 4 miles to position. Conte, maintain flight level 130 and call now Aracaju approach control, frequency 120.3, have a nice flight, sir. Afra, Hotdesk, Iceland, 120.3, 355, 1 good morning. Controle Salvador, APSA Cargo 6570, solicita voo direto Aracaju. Guarde coordenação. Coração. Dia Rio 9645. Rio 9645, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 1 no 09. Livre alinhar e decolar, 9645. Para o táxi, 9809. Da cargo 6570 pro de Aracaju. Pro de Aracaju, a cargo 6570, muito obrigado. Tá 3153, chama o centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 251, boa, tá 3153. 3645, decolado aos 23. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, um bom dia. Bom dia. 5.45, bom voo. 2545, bom, obrigado. Gole ao Rio, bom dia, Rio 9645. Rio 9645, bom dia, contato radar, só 310, saída PUCA. 310, saída PUCA. Rio 9645, Rua de Aracaju. Rua de Aracaju. Delta autorizado a decolar, da pista no 7, vento 120 graus, 109, hoje 019. Linha de 5 horas e 30, alterna Salvador. Está despacho em Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019. 1099, ponto de espera, 1895, batalha 9809. Argentina, Guardião 07, piloto 1102 a bordo. Confirme, o senhor está pronto para decolagem? Gente, livre decolagem, então, Guardião 02 com proa sul, vento agora de 120 graus com 11 nós. Ajuste no 09, chame fora do sol, Guardião 07. Guardião 07, decolado aos 27. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tem um bom voo, senhor. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, um bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, bom dia. Cena decolagem para o Cato. Carondina. Cabe mais tarde. Gente, litoral, reporte final para Andino. Reporte na final, 07. Controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, grato, depois de. Ah, por não, força. Gente, o Juliette Romeu. Controle Salvador, bom dia, passando Juliette Bravo Delta na mão. Gente, Bravo Delta, contato radar na decolagem, vigilância. Tá iniciando Fortaleza 9809. 9808, 9809, negativo, mantenha a posição. Mantenha a posição. Poderia confirmar a instrução que foi dada anteriormente? Foi alinhar e manter a linha do colar? Não, não entendemos, mas acredito que foi alinhar e manter. Gente, só mais meio minuto para sua decolagem. Beleza, obrigado. Gente, 9809 agora autorizado a decolar pistão 0, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 09, passaria do 9809. 09 é autorizado a decolar, passaria do 9809. E o 9645 passa nível 130, chama centro com Recife 126, decimal 85. 2085? Termo confirmado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passaria do 9809, decolado aos 31, chama agora o controle em frequência 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. Controle Salvador, passaria do 9809, bom dia. 24234, estamos tendo informação gol. Poderia coordenar o nível 370 para Recife? Qual o nível que você solicita? É o 370. Ok, já está coordenado. Está pronto para a cópia? Sim, o azul. Autorizado Recife, 370, veio pelo ISC 58, Pucaracaju a subida, curva à esquerda após a decolagem, 5426 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado, então, o Recife no nível 370, na Uberlis 58, saída Fuca, Aracaju, ele coloca um curva esquerda, aciona 5426 e 208, Boa Azul, 4234. Correto, chama para puxar o estacionamento. Solo total 9941. Prossiga. Baixa 3, posição 5, pushback, acionamento. Livre acionar, chama para iniciar. Autorizado, vai passar o digitar total.